para todo o público brasileiro. O povo mais criativo que existe no mundo inteiro é o povo brasileiro, não tem como duvidar. E faz piada e bota logo um apelido, e aí cê tá perdido, não consegue mais tirar. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. Edson Arantes, na verdade é Pelé. Mané Garrincha se chamava Manuel. E Silvio Santos, nem Silvio Santos ele é. Esse é o nome de artista de Senua Bravanel. Maria das Graças é a Xuxa Meneghel. José Abelardo, na verdade, era Chacrinha. Alfredo da Rocha era o nome no papel do sambista Menestrel, apelidado Pixinguinha. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. O Tiradentes é Joaquim Xavier. O Antônio Conselheiro é Antônio Maciel. E é verdade? E o Antônio Gonçalves da Silva é Patativa da Saré, nosso gênio do cordel. O Lampião chama Virgulino Ferreira. É notícia verdadeira que a verdade seja dita. E a Maria Gomes de Oliveira é a sua companheira, a tal Maria Bonita. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. Que essa da Gomes é o Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Martinho José Ferreira. Nelson Antônio virou Nelson Cavaquinho. E o Moreira da Silva virou Kid Moringueira. Mestre Cartola é a Genô de Oliveira. E a sua companheira é Eusébia. Eu tô na zica. E o Francisco Everardo Oliveira é o nome de carreira do palhaço Tiriri. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. E agora, Brás? Vamos chegar no rap. Vamos aí, Caju Castanho. Tamo junto. Vamos embora. Mano Brown é Pedro Paulo. O Sabota chama Mauro. O Rodrigo e o Rogério é Minotauro. E Minotauro, ó, que coisa curiosa. O João Rubinato é o nome de fato de Adonira Barbosa. Marcos é Cafu, Ricardo é Cacá. Zezé de Camargo, na verdade, é Mirosmar. Fernanda Montenegro se chama Arlete Pinheiro. E o tal de Zé Cabaleiro chama José Ribamar. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. Eu desafio o Caju e o Castanha pra entrar nessa façanha do bote de apelidar. Então vamos embora. Vamos ver se eles são bons de apelido então, vai. Venha pra cima. Toco de amarra, jegue da cabeça achatada. Aeroporto de mosquito, testa de aparapaulada. Salva vida de aquário, segurança de banco imobiliário. Tartaruga com o casco ao contrário. Cara de câimbra, perna de grilo. Braço de crocodilo sem pescoço. Rolha de poço, pudim de banha. Ricardo Alves e José Roberto. Na verdade é o nome certo de Caju e de Castanha. Olha. Tu tem pescoço de ganso, é um filhote de pré-alarão. Pega ele, Caju. Nariz de tamanduás. Nariz não. Seu magricelo, bunda murcha, fofoqueiro, ajudante de cor. Correr tromba do pai do azar. Pegou pesado. Seu trapaceiro, és um resto de munduro. Com esse pescoço de galo, vai aprender a cantar. Minha mãe tá aí. Canela fina, seu corno tá gaia mole. Comigo, você não mole, se bule, faz lascar. Pra cada nome, algum segredo. Fábio Braza é seu nome de rapeiro. Mas seu nome verdadeiro é Fábio de Azevedo. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. O apelido começa de brincadeira e fica pra vida inteira se o povo aprovar. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. Nesse duelo, amigo, quem é que ganha? Braza, Caju e Castanha e a música popular. Valeu, Fábio Braza, pelo convite. A dupla Caju e Castanha com você. Que Deus te abençoe, meu irmão. É isso aí, Fábio Braza, sucesso, meu irmão.